É a lua deixando pro sol a barra do dia, o que há de melhor. Barra! É o sol nascendo sem medo, engolindo as estrelas, queimando segredos. Na madrugada do dia que está pra nascer, vem ver a vida correndo lá fora e eu querendo morrer de amor. Oh, barra! É a lua deixando pro sol a barra do dia, o que há de melhor. Barra! É o sol nascendo sem medo, engolindo as estrelas, queimando segredos. Na madrugada do dia que está pra nascer, vem ver a vida correndo lá fora e eu querendo morrer de amor. Não há dor que apague esse brilho, nem a razão pra eu deixar de apostar no prazer de viver. Não há dor que apague esse brilho, nem a razão pra eu deixar de apostar no prazer de viver. Vem ver, oh! Madrugada do dia que está pra nascer, vem ver a vida correndo lá fora e eu querendo morrer de amor. Não há dor que apague esse brilho, nem a razão pra eu deixar de apostar no prazer de viver. Que apague esse brilho, nem a razão pra eu deixar de apostar no prazer de viver. Vem ver, oh, barra! É a lua deixando pro sol a barra do dia, o que há de melhor. As estrelas queimando segredos. É a lua deixando pro sol a barra do dia, o que há de melhor. É a lua deixando pro sol